Lima Fox. Quem? Lima Fox, autorizado a alinhar e manter pistão 1-7. Autorizado a manter 1-7, Lima Fox. Oi, bom dia, passareiro 2223, ponto espera da 1-0, pronto. Gente, passareiro mantém ponto espera. Mantendo ponto espera, 2223. 793-50, decolado 241-208, bom voo. 208, 793-50. Controle, bom dia, é o 793-50. 793-50, o controle, está em contato, radar, suba para o nível autorizado, cara. Subindo, nível autorizado, câmbio 793-50. Terol 9972, duna esquerda, 4 milhas e meia para o externo, informe vista na cabeceira. Obrigado. Inicia e chama ataque 2783. Gente, vai iniciar a chamada para o ataque 2783. 79350, cruza a linha do litoral, vou em direto à água. Água, 79350. Vamos lá, decolar. 759. Sideral, está no custo, localizador à distância. Positivo, Sideral 9972, 2 milhas para o externo, cheque o trem, chame a torre, 1-1-8-9-5. É. Sideral 9972, estabilizado no IMS, trem baixo. Sideral 9972, bom dia. Ajuste na 0 no 5, pouso autorizado, pistão na 0, vento 1, 40 graus, 10 nós, 9972. Livre pouso 72. Direita Índia, ponto de espera 1895, 1015 no ajuste, boa viagem, 4233. Índia, 1895, ajustado 1-0 no 5. Muito obrigado, é o 4234 azul. Romeu Bravo Zulu na escuta. Romeu Bravo Zulu na escuta. Olha, Cruzão, entregando. Bola 759 ao controle, está em contato, o radar prossiga como autorizado. Aí. Prosseguiu com o motorizado, 759. 79350, qual é a proa magnética? Vai. 2P1, arbor 79350. Ok, pela apresentação do radar, o senhor está voando na 285. Afirmativo, radar certinho com a curva na esquerda. Eu autorizei arbor para que o senhor não se aproximasse do sideral na final. Mas já que o senhor está passando 2.000 pés, eu sei que em breve vai haver mudança de regra, eu vou lhe autorizar voo direto para a localidade de destino, informe o estimado para pouso. Sente, voa destino, informarei horário de pouso 793-50. Em frente, Índia, ponto espera 1895-1015, boa viagem. 1015-1015, ponto espera 1895-1069. Bola 092 da retaguarda da aeronave da companhia, ingressa Juliette até o 5. Sente, após o mesmo ingressar o 05, o 1092. Solosa 2783 para o táxi, está com 66 de POV, 3 horas e 20 de autonomia, alternando Salvador. 66, 3 e 20, retorna Salvador até a saída do pátio 3 autorizado e reporta para ingressar no principal. Eu saí da parte 3, eu vou dar para ingressar na principal 2783. 37 da Sideral pousando 1-0, quando pronto, autorizado decolagem 97, vento 1-4-0-2-9. Passaria 2223, pesado alinhar e manter 1-0. Ali manter 1-0, passaria 2223. Da cópia. Confirme por gentileza a radial ideal de saída, o grau de total. Direita 211, bom dia. 211, bom dia. Inicial, plano Yankee. pessoal da 10, da 17, curva à esquerda no perfil da Momo, Momo voz direto. Aciona 5124, transponder e o controle 120, decimal 80, bravo de total. Esquerda via pista, ponte pronto no 7. Esquerda pista, ponta pronta na 7, negócio. Salvador Oso 4234, ponto espera dando 0, pronto. Gente, 4234, mantém o ponto espera. Se escuta, mantendo. Lima, Lima Fox, decolado às 46, 208, com voo. Maria Fox, grato, transferindo para o controle 208. Para ingressar no parte principal, azul 273. Grave torcendo para acionamento, ataque de decolagem 1895 e 15, boa viagem. Sempre um controle Salvador, está em contato, radar sob as 100 restrições. Subindo sem restrições, nível 140, Lima Fox. Senhor, é possível Lima Fox manter por 250, apenas para liberar a formação? Positivo, autorizando o desvio. Obrigado. 5, vamos esperar azul 2783, boa. Zero 2223, estou aí. Prossiga, senhor. Confia, por gentileza, tem condições de cumprir a gestão da saída árvore ou vai manter 3.825 milhas? Tem condições de cumprir, eu passarei 2.23. Gente, eu mais um minuto. Passarei 2223, autorizado decolagem, pistão 0, 1, 4, 0 graus, 12 nós. Livre decolagem 9, 0, passarei 2223. Gente, Romeu Golf, mantém a posição. Azul 4234, autorizado, aliás, manter pista 1-0. Ali mantém o 0, 4234. Foi chamado ao destino, senhor, aos 15 da próxima, Lima Lima Fox. 15, 1-1-1-1. Passarei 2223, decolado 248, controle 208, meu voo. Controle 208, obrigado, bom trabalho, senhor. Comandante Salvador, bom dia, passarei 2223. Passarei 2223 é o controle, está em contato ao radar. Câmbio. Ciente, passarei 2223. Como é que é alfa, prossiga. Mike Alfa, aguarde. Ok, Gono 64, participar da 1-0. Sente, Gono 640, 49, corrige, mantém o ponto de espera. Mantém. 3230 para Recife, prepare a subida a Pucca, aguarde, Gono. Podendo cobra, saída a Pucca 3830. Confirme quem chamou o sol? Ah, autorizado, autorizado Europa até a posição do Pátio 3, autorizado. controle, passarei o 2223, autorizaria para o dia, leva, senhor? Passarei do 2223, negativo, a proa de Elefa. Este controle autoriza, com a coordenação já feita junto ao melhor dos melhores, o seu voo direto para a Vitória da Conquista. Câmbio. Opa, excelente, senhor. Muito obrigado. Voando direto, Conquista, passarei 2223. Após decolagem, sub restrito 3 mil pés. Autorizado decolagem 1-7, 1-4-0 graus 10 metros. Autorizado decolagem 1-7, recebido de 3 mil. Azul 4-2-3-4, decola 5-1-2-0-8, bom voo. 2-0-8, muito obrigado, 4-2-3-4. Colocando 3-2-3-0 para pushback e acionamento no 7. 4-4. Firmativo. Recife 270 autorizado, segundo a 1-0 curva esquerda, Pucajama, Aracaju, a subida após Aracaju, segue conforme. 5-1-3-0 transponder, 1-2-0-8 controle. 270 autorizado, curva pista 1-0 esquerda, após perfil Pucajama, Aracaju, conforme a posse. 5-1-3-0 transponder, 1-2-0-8 controle, dá 3-8-3-0. 3-2-3-0, correto, treinamento. O 7 está autorizado para o inspecionamento, chame para o táxi. Camarão, está 3-8-3-0. O contato radar, é o nosso primeiro contato, não é isso? Bom dia, Papá Romeu, Romeu Amigo, decolou no 7. Positivo. É realmente um prazer estar em contato radar. Vou lhe autorizar a subida, sem restrições, para o nível 140. O senhor agora está cruzando a linha do litoral. Tem condições de fazer um voo direto. Obrigado, meu amigo. Então voa direto. Destino só para 140, Romeu Gosto. Positivo. Tomado. É o número 2 agora, na, o primeiro no ponto de espera da Papai, o Golf Mike Alpha. Ok. Por gentileza, cruze a pista, mantenha a posição no Quebec, Golf Mike Alpha. Tem razão de subir. Eu deixo a razão a seu critério. Muitíssimo obrigado, passarelo. Posição. 649, decolagem autorizada, pistão na zero, vento 1-40 graus, 9 nós. Sobre decolagem na zero, bom no 649. Controle, Salvador, é o 793. Zero, solicita desvio à direita para evitar formações. Positivo, livre 79350. Obrigado. Romeu Golf, para sua informação, na sua posição de 10 horas, afastado 4 milhas, nós temos a aeronave decolada à sua frente de Salvador, aeronave da Passaredo. É uma TR-72. Decola de Salvador com destino à Conquista, está passando 075 para 1-80. Informação para o Romeu Golf. Bom dia, companheiro. Está ciente do tráfego, ainda não avistado. Senhor de Salvador, bom dia, azul 4981. Da 4981 é o controle, desça para 6000, ajuste no 095, chegada é bom. Desce para 6000, 095, passou 4981. O Romeu Gosto informa que está mantendo a proa para liberar a formação da nossa esquerda, mais 2 minutos, pode estar a proa do destino a 2-0. Positivo, amigo Romeu Gosto. Controle Salvador, voo no 649, bom dia. 649 é o controle, meu cordial. Está em contato no radar, passa 2 mil pés ao iniciar a curva, parar no rumo de Leda. Câmbio. Prontinho. Vou iniciar a curva, direto Leda, voo no 649. Controle 7-9-3-5-0, já livrou a formação, voltando ao 280 para destino 793-790. Patrulha, poderia coordenar com o Centro Recife o azul lá na proa de Aracaju, 4234? Anotei a sua solicitação. 5, ajuste 1015, Goiás. Ativo. Fátima, Índia, ponto 0285, tá 3230. 95. 95. Peque, liga na hora que eu não dobro a proa. Azul 4234. Prossiga ali. Conseguimos, junto ao melhor dos melhores, uma posição que julgamos mais favorável. Romeu Fox 08, caminho. Romeu Fox 08, thank you. 79351, decolada 57208, bom voo. 57208, 9351. Controle Salvador, bom dia, 7935, decolado, curva na direita. 79351 é o controle, contato, radar, suba sem restrições. Tenente, uma água sem restrições, 79351. Brasil, está lembrando a pista na 7-6-8. Seguinte, a estação na frequência livre, bom dia. De voo direto para o destino? Firmo. Ok, está autorizado, voo direto, informe estimado para Polo. Tente um instantinho, só informaremos, 9351. Meu voo, 234. Meu voo, 234. Vamos lá. Seguinte, vamos escrever o telefone. É o 79350, está presente, solicita ao nível 085, cancelamento do plano EPR. 79350, proposto e aceito 10:58, visual 85, caminho. Azul 4234, chame Recife, 12685. Chama Recife, 2685, 4234, 3350. 209, transmitir ao mesmo tempo. O 7935, solicito um desvio à esquerda para liberar uma formação 3 milhas à frente. 79351, autorizado. 2783, na escuta. A informação, está mantendo posição devido a um tráfego que decolou com um perfil conflitante solicitado pelo controle, ok? Então logo seja autorizado, será decolado. A gente vai manter posição 2783. Change, vou filmar aqui a Alfa, aguarde. Estima aos 32, do próximo. 1-1-32, 7. 10-9, 2-7-3. Decolagem 302, 7-8-3. Guia, prossiga. Você escuta? Chame Recife, frequência 1-2-8-8, boa viagem. 7935, estima de destino 1150. 1150 para o 79351. Firma. 9970 na escuta. 79350. 79350, nível 085, estimado 119301, 1103. 0110307930. Autorização de reboque do, da ponte número 8 até a ponte número 6. Inicia Reporta ao término. Afirmativo, iniciar e reportar no término. Obrigado. Polo 649, chame Recife, frequência 13325. Recife agora 13325. Bom dia, bom trabalho. Boa. Controle, bom dia, azul 2783, decolou o perfil da Arbor, transição Elefa, passando 1400. Azul 2783 é o controle Salvador, está em contato radar. Recife. Qual é o sinal 9970? 9970, prossiga. Já tem nossa autorização? Afirmo. Tá pronto? Sempre. Dia 3304 é o controle Salvador. Voe bom, desça para 5000, 1015, chegada bom. 5000, 1015, aprovou. 2. Ok, autorizado o sinal 9970 para Teresina, nível 340, decola da 10 com curva esquerda após Momo Nenim. Abre Zulu 20 até Tango Romeu Sierra. 5142, código transponder 1208 é o controle. Vai reportar para puxa essa nave. Tá no pátio 3, chame pronto. Deixa eu ver que você não é. Seu 9970. Só confirmando o transponder que eu não copiei, é o 5142. 5142. Vai, chame champion. Quero decolagem autorizada no 0, no 50 graus, 10-11. Luciano, vai 3-2-3-0. Eu curto, como é que é a alfa tua? Tá mantendo a posição devido à aeronave que decolou da pista 10, ok? Com perfil conflitante. Controle solicitou que eu aguardasse para decolar. Passo 981, 2000, autorizado DNS. Geral 9977, Bruno Fábio. Leão autorizado 360, Guilherme November 857. Decola da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, Irume. 5143, o transponder, 1208, controle. Correto, parte 3, chefe pronto, estiver aqui na mesa. Oi, Salvador, muito bom dia, tá 3830 na PUCA. 3830 é o controle de Salvador, contato radar. Achei o contato radar, Salvador 270, tá 3230. Tudo bem, passadeira 2223, solicita como sinal nível 1960. 2223, ciente, modifica para 160. 160, graças a 2223. Azul 2783, voe alerta. 2783, voa na proa de alerta. Quarto tanque, chame no ponto de espera da base. Oscar Vitor Uniforme, esquerda via pista, vai livrar na Oscar. Como se fosse por parte 4, faço backtrack e reporte novamente pronto. Devido ao tráfego com prioridade, nós voltamos em firme. 79351, perdi resposta do seu modo de ar. 7, vai colocar em stand-by e retornar à posição. Só para adiantar, o senhor sair da papai e ficar na Oscar lá aguardando. Novo Mike Alpha decolado 06208, bom voo. Voo comprovado. 09351. Perde. E chame Recife, frequência 1288. Recife 288, bom dia, bom trabalho, parabéns pelo trabalho, senhor. Boa. Boa, transmissão, vai bem, bom dia, patrão Wolf e Mike Alca. Wolf e Mike Alca, acione 5115 no transponder, vou direto à árvore. 5115, direto à árvore. 79351, permaneço sem receber informação de altimetria, o modo Charlie. Entende. O equipamento está ligado aqui, pode ser algum defeito, a gente vai reportar a manutenção. Estou cruzando 7700. Entendi. Puff Mike Alpha, contato radar estabelecido, passando 1200 pés. Senhor, eu vou para o 07 para o Ciro. Estacionado na parte do Greve, 3 a bordo, comandante Eduardo, encerrando ali com a Argentina, né, 10 de Canoscuta, de voo de 10 minutos, está com 2 horas e 20 de autonomia, ou Zafinal 06. A 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador em aproximação, cheque o trem, torre 1895. Torre 1815 azul, 249 azul, no bom dia. Frequência 11895. 1095, boa. Controle azul 2783. Azul 2783 para o controle. Estamos um pouquinho atrasados, poderia coordenar em aprova direto destino? Nós só não autorizamos ainda você voar direto destino, porque tem uma aeronave da Avianca no setor sudoeste em descida. O tráfego à frente, o passaredo, nós já tínhamos autorizado já há algum tempo. Agora, no seu caso, o senhor vai ter que afastar um pouquinho para girar à esquerda, tá bom? A gente dá no seu aguardo aí, obrigado. 4981, ciente do tráfego, ainda no avistado, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajustado, 1015. Gente, aguardando. Papai Romeu, Romeu, Romeu Golfo, chame Recife, 1288. 1288, obrigado. Salvador 7935, atinge Mazen 080, estimando, corrigindo a estimada para o destino 1142. 1142, sim. 1208 é o controle, bom voo. Até 3000, é 1208 controle. Guardião 0932. Corrige, Guardião 072. Qual o Guardião 072? Toda. Confirme, decola a parte do pátio ou vai seguir até a cabeceira? Assim, decola do pátio, comprou a fruta, atualizado. Bom, autorizado, está em contato, tá bem. Sem restrições, até autorizado, Bravo Sertão. Positivo. O Bravo Vitor Sabe, você tem condições de voar, já que está cruzando a linha do litoral, agora e passando a altitude de 1300 pés, você tem condições de voar na proa 260? Afirmativo, 260, Bravo Sertão, está autorizado já a curvar? Positivo, inicia a curva agora para a proa 260, suba sem restrições. Daqui a pouquinho eu vou te autorizar direto de direção. Afirmativo, então, Sertão. 3304, desça para 2000 pés sem restrições. Para 2000 pés, 1500, 3304. Do 2783, direto conquista. Direto conquista, muito obrigado, 2783. Então, 3830, chame Recife, 12685. 2005 Recife, da 3830, bom dia. Golf Mike Alpha, direto destino. Positivo, suba para o 080 em voo direto para o destino, estimado para voo. Bom dia, senhor. Fala, Vitor Sam, qual a razão de subida que está empregando? Oi, 209-320, no mesmo. O Bravo Vitor Sam, qual a razão de subida? Senhor, foi intercontato, senhor. Bravo Vitor Sam, razão de subida? Razão de subida 2000. Positivo, direto IRC. Direto IRC, Vitor Sam. Piano 6312, desça sem restrições para 2015, ainda na chegada a mar. Dentro em breve vou encortar a trajetória. Tá fora do solo, Guardião 07. Guardião 07, aos 12, controle 208, aprove farol de tapão e transfira. 128, aprove tapão, Guardião 07. Bom dia, até a volta. Grato, bom dia pro chão. Oscar Vitor Uniforme. Autorizado decolagem pista 17, vento 150 graus, 8 nós, Oscar Vitor Uniforme. Confirme quem chamou o solo? É o azul, 2796. 2796 para João Pessoa. Prepare a subida Conde. Aguarde, Cota. Oceano 6312, direto Duna. Oceano 6312, este é o controle Salvador, voe direto Duna. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Oscar Vitor Uniforme. Oscar Vitor Uniforme é o controle, contato radar. Ao passar 2000, voar Leda, suba sem restrições. Afirmativo, cruzando agora 2000 pés, direto Leda da presente, eu acho que é o Vitor Uniforme. Ascensão sem restrições. Positivo. Achei alfa para ingresso direto. 4981 até 0230. Portal 02. Mantendo 080. Prossiga no seu voo direto e chame Recife 1288, 79354. Recife 1288, Gente, prossiga visual e estimado para pouso São Roque. Fundo 1130, senhor. 7-1130. Dois está ciente, Romeu Oscar Bravo. Senado para Salvador está 3304. Bom dia, ajuste 1015, check trem que pouso autorizado na 0, ventona 40 graus, 089. Frequência da torre, 11895. É que eu já chamei, não responderam, eu vou chamar de novo. 77, decola da 10, curva esquerda, no perfil da ponte. 5145, transponder, 208, controle. Boa, 2796, chame pronto na 612 Lima, no Pátio 3. Para puxa acionado, Sideral 9970. Autorizado, secretário. Vai, no banco. Paulo Gol na 095, no gate 5, dentro das condições, ou chinesa 380 para consciência. Prepare a arboa, só um minuto para cópia, no 095. Gente, aguardando, arboa eleva. Pronto. Pronto, papai. Já novembro, Mike Juliette, autorizado 065, decola 17, direito, axé. 5055, transponder, 208, controle. Objetivo, decola no 7, direito, axé, 065, 5055, transponder, 08, ao controle de Alfa Juliette, Rabeu. Inicialmente restrição no 1000. Afirma, 1000. Poderia confirmar a PLB e parte? 5, vem a dúvida após o 4-4 andada B. 02, no pátio 4. Para o acionamento táxi. Este decolagem, 295, 1015 na ajuste. Boa viagem. 312, livre ali. 312, obrigado. Faltou o Oscar Vitor Uniforme, passou o nível 150. Chame Recife 3325. Tem mil pés? PLB e PAT, PAT 4 e PLB? Recife 13325. Ah, afirmativo, sem restrição. É, Recife 13325. Grato, tenha um bom dia, senhor. 73 transponder 1208, controle. Golf Mike Alpha, cancela 1120, prossiga visual no 085. Fala. Prazer, Maxi, 1015, boa. Salvador, bom dia, tá 3304, livrou. 3304, Alpha repórter antes da Juliette, previsto ao 7. Alpha repórter antes da Juliette, tá 3304. 1288, pra informação, é ali. Juliette Serra, pátio 4 para acionamento. Autorizado, chame táxi. Controle, o Papatango, acho que uniforme, retornando. Forma negativo o contato com o Recife, 13325. Tiente, anote as frequências. Zero, com informação Golf, 3859, desça para 6.016, chegada bom. para 6.000, eu acho que é o Vitor Uniforme, frequência 125 Uno, Uno 288, Uno 353, câmbio. Negativo, tentamos em 13325 e 1353, vamos ver as outras aí, 1251 e 1288, grato, bom dia. Alfa Juliette Romeu. Turismo 97, 150-109, Alfa Juliette Romeu. Eu. Padrão 07, controle. A 9970 já iniciou o push? Tá chegando o mecânico aqui agora, estamos iniciando. Pede. Vai pousar no destino 1223, mil pés, autorizado prosseguir, guardião. Portão 10, portão 07. Portão 07, tá 3304. Juliette Romeu, decola os 24, direita na chão no 1000, controle 208. Morreu, outra volta. Opa, Juliette Romeu. Opa, Romeu, Alfa, Juliette Romeu, meu cordial. Acendo axé, prosseguindo mil pés. Ah, positivo. Seguindo a linha do litoral, informe se tem condições de subir para o 065. Afirmativo. Ok. Suba para o 0625 e ao passar altitude de 2000 pés, voar direto para o destino. Eu preciso do estimado para pouso. Positivo. Padrão 07, frequência livre. Certo, já volto. É. 1095? Só um minuto, o 9095. Mais um minuto e meio. Ok. Aos 10 nós, autorizado pouso, 6392. Autorizado pouso, missão 90, sentido tráfico negativo, missão 6392. Edson, chame na taxa de ordem. final da linhagem, manter pistão no asset do Hotel Gilésia. Fins 360 autorizado, via Pesolo 21, decola 10 curva direita, Arbor Elefa, 5155 transponder, 208, controle. 320 pousando 10, quando pronto, autorizado 17, 140, 10 anos. Estarei atento, autorizando o colégio todo pronto. Pede, propuxa, aguarde só um instante, 095. Aguardando. Para táxi Sideral 9970, está com dois a bordo, 4 e 20, alteramos Fortaleza. 02, 4 e 20, Fortaleza. Leve táxi, bate 31 no Índia, ponto de espera 1095. Luiz Deferino ajuste, boa viagem, 9970. Obrigado. Assim que tiver condições, inicie aí no Pátio 3, chão pro táxi 2796, aeronave da Sideral já iniciou o táxi. Bola 095, ordem a equipe de solo após Sideral passar a retaguarda, iniciando 5, chão pro táxi. Sente após o Sideral, vamos coordenar com a equipe de solo, está livre para o Chibeca, passaremos o táxi, gol no 095. Confins, está passando agora o nível 215. Vamos ajustar o 096, descer sem restrições para ter os 3.000 e voar direto do Duna para aproximação ILS, confio. Maravilha, então, ajuste o 096, 3.000 direto do Duna para aproximação ILS. 9611. 9811, corre aqui, ó. Salvador, Papa Romeu, até o Juliette Serra, bom dia. Papa Romeu, até o Juliette Serra Helicóptero, este é o controle, meu cordial, para você. Bom dia, senhor. Decolado de Salvador para a unidade marítima, Manati. Está com código 5073. E próximo do farol da Ponta, fica para a direita, se possível. Positivo, é possível. Você vai manter meu pé? Afirmativo. Confirmando 9 pessoas a bordo. Positivo, 9 pessoas a bordo, 1000 pés em voo direto. Informe, livrando a zona de controle. Comparei até o Gilberto Serra. Seja 6.000 para 2.3, 2.5.9. 3.8.5.9, desça para 2.000, autorizado ILS. 3.000 autorizados, chamada estabilizada, 3.8.5. Meu voo direto autorizado. Direto autorizado, está presente. Sideral 9970, 31208, boa, até a volta. Ok, vai chamar o 208, obrigado, bom dia. Pode aprovar a Duna, 3259? Positivo, livre. Obrigado. Solo Salvador, bom dia, azul 4299, Campinas 340, Ciente da Gol. 4299, prepara da El, constante para fora. Chalé 63 no 2, sem condições de ingressar a Gilete até o 3? Romeu Juliette 03, destino 6013. Salvador Azul 2796 para o táxi, é com 52 a bordo, 4 horas de autonomia, Fernando Cabral, Mike Oscar, para o táxi. Anotei a sua solicitação, cumpra a saída. Ok, ciente, obrigado. Vai seguir o gol, Pátio Índio, quando espera, 6895, Azul 2796, obrigado, boa. Para o táxi, voo, ano 095, com 137 a bordo, 3 horas, Campinas. No 095, livre táxi, bate 1 no Índia, no ponto de espera, 1895, ajuste no 096, boa viagem. Sente, o ajuste no 096, livre táxi, no ponto de espera, 1895, bom trabalho. Pelo 9970. Prossiga. Bom, tem condições de voar direto para Teresina? Afirmativo, ciente. Possível para Teresina. Dos melhores centros de controle do Nordeste. Afirmativo, vamos aguardar. Pelo 9970, voo direto para Teresina, autorizado. Ciente, está presente pro Teresina, Cederal. Estabilizando o LR, 3859 visual. 3859 na final e visual, chega o trem, torre 11895, caminho. Torre 11895, até logo. Certo. Gente, a linha ilha cola sem parada, o ajuste no 0 no meio, vou no 0900. Autorizado para Campinas, nível de voo 340. Via rota Pedro 1-0, tempo base após a Pedro 1-6, segue conforme. Decola da 1-0, curva direita no perfil da Dael, pós voa Leda e Mótima. 5-1-5-7, o transponder, 1-2-0, decimal 8-0, controle azul 4299. Autorizado 340, Campinas, decola da 1-0, curva direita Dael, Leda, Mótima. Intercepta Pedro 1-0, por base Pedro 1-6, segue rota do plano. 5-1-5-7 no transponder e o controle 208, azul 4299. 4299, cotejamento correto, chame pronto, 1-2. Muito bom dia, 2726, ponto espera. Azul 2726. Bom dia, mantenha o ponto espera. Mantenha o ponto espera, 2726. Controle 9811, nós dando um pequeno desvio à esquerda da informação. Positivo, pequeno desvio à esquerda, na sua posição de 10 horas, 8 milhas e meia, aeronave de pequeno porte, em voo visual, passando 055 para o 65 rumo oeste. 9800, tem o tapa na esquerda, 2 graus aqui só para a esquerda, já estão voltando para a coisa de dano. Gol na 095, decolador 36, controle 208. 308, grato, bom dia. Santos, é um Zudubu na curta final aqui, tá? Confirma? Ah, é o azul aqui no Podosfera, tem uns 5 urubu na curta final aqui. 095 na Arbor Elephant. Pula 095 é o controle Salvador, está em contato o radar. PS, pula 095. Geral 9970, Recife, 12685, câmbio. 12685, obrigado. Controle a barra do Atlético de Serra, ligando a sua companhia, com as suas para o pouso, às 11h50. Ficou para o seu Juliette Serra, anotado, frequência livre, até a volta. Até a volta. Salvador, é o TAM 3179, autorização 320 para Guarulhos. 3179, aguarde cópia, prepare a subida da Elfa. Mais escuta. 3759. TAM 3859, Solas 38208, corrijo, 211, bom dia. Salve de Salvador, tá 3859, ingressando agora na Alfa, Francisco. 3859, Alfa, reporta antes da Gillette. Alfa vai chamar antes da Gillette, 3859. Azul 2796, decolagem autorizada. Pista 1-0, vento 1, 40 graus, 10 nós. Decolagem autorizada, 2796. Autorizado, chama a táxi. Chama o táxi. Bravo Delta para Petrolina, São José do Pará. E 796, decolado aos 40, 208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, azul 2796. Azul 2796, este é o controle, meu cordial, está em contato o radar. 2796. Uma gilete, Tantri.